Tem pecado que é a morte, e esse é um. A ponto sangue nos olhos e bum, bum. Tem pecado que é a morte, e esse é um. A ponto sangue nos olhos e bum, bum. Tem pecado que é a morte, e esse é um. A ponto sangue nos olhos e bum, bum. Tem pecado que é a morte, e esse é um. A ponto sangue nos olhos e bum, bum. Quem gosta de apontar será apontado. Um dedo pra nós, de volta três dobrado. Da mesma mão será somado. Quem usa ela pra ser malvado, nada é em vão, tudo traz consequência. Respiramos pra sobrevivência. Não sou perfeito, tenho os meus pecados, mas eu me assumo, não sou camuflado. Tem animal sentado em cima do rabo, mas esse é gordo, logo quebra o galho. E quando cair no chão, vai se esborrachar, porque cuidou da vida dos outros, é dele nada de cuidar. Sou um servo escolhido de Yahushua, não sou santo esculpido, ó, calcula. Tenho boca ou limão, sou de carne e osso, tô sujeito a tudo até o fundo do poço. Mas existem leis para ser cumprida, não a lei dos homens, e sim a lei da vida. Amor não é uma norma, é uma virtude. Respeito sim, traz vida, saúde. Segura sua onda e vê se não vacila. Sempre consciente que o cão atiça. Segura sua onda e vê se não vacila. Sempre consciente que o cão atiça. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Não pague pra ver, não brinca com perigo. Pra perder a vida, o inimigo é teu amigo. Ele te ajuda nesta viagem fria. Gaveta gelada, vixe, te arrepia. Se eu pudesse ainda, eu não sei se posso ser arrebatado bem antes dos mortos. Nessa perspectiva, vou guardando os mandamentos pra ser livre deste mundo dos afrontamentos. Prepotentemente, falo que não sabe, abusando da expressão. Rota alface e diz que tem que ser igual fulano. Mas fulano virou pó e agora, mano, tem que ser igual a quem? Ninguém seja você, faça o bem e todo o bem vai ter, será? Tenho certeza, segue Yahushua igual a ele seja. Foi apontado, caluniado, sendo ele o perfeito. Não era ele para agradar a todos, era. Mas quem apontou perdeu. Diabo assolador estremeceu, estremeceu. E do outro lado não tem perdão. Quem tá na vida louca topa tudo, irmão. E no meio deles quem aponta morre cedo. É chamado de cagueta, falador, mexeriqueiro. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Tem pecado que é pra morte, esse é um. A ponto sangue nos olhos é bom, bom. Não desenhe algo de ruim num papel que tem algo de bom, pois em meio a uma gravura feia pode surgir uma poesia bonita. Jamais julgue uma pessoa nem depois de conhecê-la, pois o nosso juiz não mora aqui.